151, 120.8. 120.8, obrigado, 4071. Controle azul 4071, passa 1300 pés na Dael. Azul 4071, contato radar, sobe mantenha 360, voa Leda. Direita, Leda, 4071. Voador 5216 da Tripe, com 64 a bordo, 64, 4 horas de autonomia, alternando o recurso para o táxi. Rodoviária Calima, tem 360, Brasil. 5216. Pátio Indy Alpha 186, 1017, obrigado, boa noite aí também. Contato radar, sobe mantenha 350, saída PUCA. Pode ir lá direto PUCA, subindo para 350. Autorizado e direto PUCA. Direto PUCA, graças. Boa noite, 5216 da TRIP. Se aproxima do ponto espera da 1-0, pronto. Consciente do TRIP, após o para iniciar a corrida, autorizado a Lima. Posição a Lima, 5216. Pode estar. Miami 2, 110 graus, 1-0-9, autorizado a call. Miami 0, 3, 6, 6, 2, 7, 7. Boa noite, Gono 604, quente da Whisky, autorização Fortaleza. Informação viva. 3305, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050. Voa ITAP, para a chegada Mário. 050, ITAP, Ana Proa, 3305, obrigado. Então, 3858, chama o Centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, alternando 12845. A alterna 12545 para 3858. 12545, alternado. Muito boa noite, obrigado. Senhorita, haveria a possibilidade de coordenar com o centro de registro 6310 da Oceanel, voar direto para Aracaju? Aguarde. Controle Salvador, 3662, até novamente, boa noite. Da 3662, contato radar, sabe manter 370, sai da PUC. Sente, só mantém 370. Rono 889, para o feedback acionamento no 09. Livre, 189, chame táxi. Livre, solta o táxi. 304, cópia. Escuta, 604. 04 Fortaleza 370 autorizado, Pêsulo 19, aerovia decola da 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Froti, aciona 5143, controle 120, decimal 8. Era Pêsulo 19, decola na Momo Froti, 5143 o transponder, 128 é o controle, igual no 604. Pega no 604, portão 2, chame pronto, pushback. É 310, direto Aracaju. Direto Aracaju, muito obrigado. Decolou ao 59120.8 08, para o último. Salvador, boa noite, 35216, saída Conde. Filho? 5216 da Trip, saída Conde. Trip 5216, acione 5111, sobe para o nível de voo 130, saída Conde. 5111, aguarde. Cinco ou não, não, 5-2 no meio da frente. Fala um gol, 1-8-8-9 para o táxi POB-8-2. Autonomia 3 horas e 56 até a alterna Campinas. POB-088? 8-2, confirmado. 0-8-2. Viu? Bate principal Índia Alfa, constante 2186, 10 no 7 altímetro. Bom voo, boa noite, 89. Obrigada. Índia Alfa, bate principal, espera da 10, torre 118, decimal meio. Você junto, para 060, chegada a MAN, reduzindo para 2509, passageiro 2224. Na 6310, chama o centro Recife, 1-2685, alterna 1-2545. 2685, 2545, boa, chama 6310. Boa noite, Gol 1889, está autorizada a decolagem da 10. O vento é 1-10 graus, 09 nós. Livre decolagem da 10, Gol 1888. Chama 3662, chama o centro Recife, 1-2685, alterna 1-2545. 1-2685, alterna 1-2545. 2685, alternado 2545, portanto 3662, obrigado, boa noite. Passarei do 2224, reduza para 2-0-0 nós. Reduzindo para 2-0-0 nós, passarei 2-2-4. Decolado ao 04, chame o controle, 120.8, boa viagem. Obrigado, 20.8, boa noite. Salvador, Gol 1889. Gol 1889, contato radar, sabe manter 360, voa Leda. Boa Leda, 360. 1889. Thank you. Alfredo 2224, desce para 3.000 pés, Kinegal no 017. Descendo para 3.000, com 1.017, 2224. Só 3305 para o localizador, curva direita para o 070, reporte estabilizado. Só 70, 3305. Voador, boa noite, azul 4209, tenha Whisky descendo ao 160. Passarela 2224, operação para o localizador, curva direita para o 150, reporte estabilizado. Direita 150, reporte estabilizado, 2224. No 4209, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, Kinegal no 017, chegada bom. Identificou, descendo a 4 pés, chegada a ponte, 0107, 4209. Então, localizador, passarela 2224. Passarela 2224, desce para 2.000 pés, Kinegal 1107, autoridade ILS, reduza para 1809. Descendo para 2.000, reduzindo para 1809, 2224. Então, 3305, está estabilizado? Estabilizou, 3305. Então, 3305, completa final ILS, chama a torre 1186. 186, obrigado. Passarela 2224, segue tráfego na sua posição de 12 horas, 9 milhas, mesmo rumo. Vai segui-lo como número 2 na aproximação. Sente, passarela 2224. Controle de Salvador, boa noite, total 9907. Sente a informação Whisky. Total 9907, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada Bonf. Descida autorizada ao nível 050, chegada Bonf, total 9907. Rodeo agronomia 04, pushback acionamento no 2. 3305 da pé, final da pista na 0, baixa para baixo. 3305, livre pouso na 10, venta 10 graus, 129. Livre pouso, pista 10, 3305. Salvador, eu vou com o 1604 por Tibete, acionamento 2. Autorizado, chame táxi, gol 1604. Voo no 604, copiou, fala. Afirmativo, autorizado, chamada táxi. 889, chama Recife, ano 251, alterna 13325. 251-3325. Tá 3305 no solo aluno 2, tá autorizado o táxi Alfa Juliette, gate meia dúzia. Alfa Juliette, 06, na segunda 3305. Torre 1186, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Passarelo 2224, passou externo, contém baixado, cavalo. Boa noite, passarelo 2224, ajuste no 0 no 7, autorizado pouso na 10, vento é 120 graus, 109. Tive pouso na 10, passarelo 2224. Paulo, agora 604, 142 a bordo, tá com 3 horas e meia, altera Recife. Ciente, voo número 04, táxi à direita, reporte pronto para decolagem no ponto de espera da 10, o ajuste é 10 no 7. Ciente, com 1017, reporta na ponto de espera da 10, agora 604. Bravo, Alfa Tango, contato radar sobre posição Conde, mantenha nível de voo 1110. Correção, contato radar sobre posição Coral, voa direto Conde. 04. Gente, voo número 04, informa o tráfego na curta final da 10, é um Embraer 145 da Passaredo. Após o pouso do tráfego, está autorizado a alinhar e manter a 10. Após o pouso do Passaredo, alinha e mantém a 10-04. Azul 4209, desce para 2000 pés, QNH 10 no 7, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés no 0 no 7, autorizado ILS, reporte estabilizado, 4209. aparelho 2224 no Solos 16. Continue táxi via Alfa e Juliette para a remota 14 do pátio principal, o 2224. Alfa Juliette, remota 14, 2224. No 604, autorizada a decolagem da 10, o vento 1110 graus 08 norte. Livre decolagem, agora 6604. Tip 52 no 6, seu radar é encerrado, uma milha para a posição Conde, chame o controlador Acaju, 1203. Olho 360 nível. Continua, aguarda. Bruno 076, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, reduzir para 2309, o número 2 na aproximação, chegada a Mari. Boa noite, 5972. 5972, aciona a identificação, desce para 4010, QNH 1007, voa Bonf para chegada Bonf. 4000, 1007, voa de Bonf. 152 no meio, cadê o controle? 52 no meia, controle Salvador. 52 no meia, controle Salvador. Nove 907, desce para 3000 pés, QNH 1007. 3000 pés, QNH 1017, ou 9907. 352 no meia, controle Salvador. Prossiga na sua escuta. 352 no meia, serviço radar encerrado, chama Aracaju 1203. 203, boa noite. Salvador, boa noite. Agora 604 na Momo. Estou no 604, contato radar, sabe manter 370, sai da Momo. 370 na Momo, no 604. Objeto 6747, pronto, cópia. Web 6747, pronto, a cópia. Ok, web 6747, autorizado. Guarulhos 360 nível, via peso Luno 6 até Belo Horizonte, após trive e após conforme plano. A decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5151. 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado.